Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pequenas cidades do sul do Brasil e tá grudado na frequência da Atlântida, ouvindo o Pretinho Básico nesse dia do amigo. Vai aí, Dirceu. O Dirceu que trouxe hoje o seu primo da tuba. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sim, ainda é o dia do amigo, amigo. Pretinho Básico até às 7 no oferecimento de telefonia do Big e da Milera, a moda está nas ruas. Cabeça de homem, mais um coração de menino. Olha que momento, hein? Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Não precisa nem dizer. Maravilha! Como é que tá, Everton Cunha? Eu estou bem. Ontem... Ontem eu não estava bem. Ontem... Falaram aqui no Pretinho vocês... Ô, Everton, com licença, chega um pouquinho... Do lado, do lado. Esse aí não tem amigo. É, eu não gostaria disso. No dia... Ai. Agora... Ai. No dia do amigo. Everton, falavas não, que eu, está bem. Ontem, não sei se no Pretinho das Seis vocês comentaram, porque lembra que no Da Uma a gente falou no Dia Nacional do Futebol? Sim. Mas o dia ontem, 19, é o Dia Nacional do Futebol em função da fundação do primeiro clube de futebol no Brasil, que é o Rio Grande. O Esporte Clube Rio Grande. Vovô Rio Grande, nasceu em 1900. É de tarde em casa que, pô, mas a gente homenageou isso. A gente falou aqui. Ah, no Dacei falamos. Ah, não, então tá perfeito. Mandamos então só perdi tempo em repetir isso agora. Eu não sei se falamos, Cagia, tudo bem? Eu acho que a gente não falou. Tudo bem, fiquei de falar e não falei. Tu sabe que o Rio Grande foi fundado poucas horas antes da Ponte Preta, que foi fundada no mesmo dia que requisita esse título de clube mais antigo do Brasil, mas não é, o vovô Rio Grande, que foi fundado no mesmo dia, só que horas antes da Ponte Preta. Mas deixa eu abusar, sabe por que eu lembrei disso hoje? Tá, chega. Porque junto com isso eu lembrei do Otávio hoje a tarde toda. Ah não, pelo amor de Deus. Grande Otávio. Como é que vai, Porã? Tudo bem? Eu vou bem, cara, não tão bem quanto o Otávio, que viu o show da virada da melhor maneira. Tem uma galera no Rio de Janeiro ouvindo o Pretinho. Um abraço pra você que nos escuta no Rio de Janeiro. Eu sempre quis morar no Rio de Janeiro. Deixa eu apresentar aqui a estrela móvel desse programa, é o homem do galpão crioulo, Neto Fagundes. Fala, gurizada. E aí, Netinho? Tranquilo como cozinheira do hospício. Firme e forte. Netinho, dá saúde, meu Netinho, que fala chorando. Aí, mano, e aí, Alcimar? Tudo bem? Tudo bom? Feliz dia do amigo, Alcimar. Feliz dia, amigo, você também. Quer mandar abraço pros teus amigos aí? Pro Padel, Pariseu. Já esqueceu do nome? Já. Tanto tempo que não fala com os amigos. E aí, Antônimos? Olá! Feliz dia do amigo pra vocês também! Zacarias tá com a gente! E aí, Gabi, você gosta de ter um amigo, né? Mas eu não tenho. Calma. Dia do amigo. Tu não tem amigos? Tem amigo? Tem só o porquinho de Dedé. Tu andava bem com o Mussum? Com o Mussum ele estava muito bem. Era o teu trapalhão preferido, né? O Mussum me conhecia por dentro e por fora como ninguém. Opa, que isso, cara. Muito bom, esse é o time do Pretinho Básico pra esse início de noite de quarta-feira. Vamos pros destaques do Clique RBS. A compra de carros elevaram o nível de endividamento das famílias catarinenses. Olha aí. 93% das famílias de Santa Catarina apresentam alguma forma de dívida. A principal forma de endividamento continua sendo o cartão de crédito, responsável por 45% das dívidas. Entretanto, registrou-se um aumento considerável dos financiamentos de carros, que assumiram a segunda posição da lista do tipo de dívidas. E é uma dívida longa, né? É longa. Pô, cara, tá muito fácil de comprar carro no 60 carro, meses, tá 48 fácil. Meses pagando o carro. É verdade. Né? Mas eu quero dar uma dica pra você. Você. Pra você que tem dívidas no cartão de crédito. Pois não, Porã. Acabe com seus cartões de crédito. Tenha apenas um cartão de crédito. Ficou muito fácil, todo mundo te oferece. Eu tenho aqui um cartão internacional, eu tenho um cartão com 5 mil de limite, eu tenho um cartão com isso, eu tenho um cartão. Daqui a pouco tu tem uns 3 cartões, a tua mulher tem mais uns 4. Aí tu tem 15 mil de limite e uma renda de 3 mil. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, cara, aí o bicho pega. E aí o que que tu faz? Tu tem que dar um jeito de pagar essas dívidas do cartão de crédito, paga tudo o que der pra pagar no cartão de crédito. E se conseguir ficar apenas com um, porque tem famílias que precisam, né? Na verdade, eu tô falando no meu caso também, eu preciso de ter um cartão de crédito. Tu tá tentando te convencer a fazer isso. Não, mas eu já fiz isso. Eu tô dizendo, eu tô falando. Eu acho que o Porã botou pra gravar esse programa. Não. Vai chegar em casa e vai ouvir. Eu tô falando aqui de uma coisa que eu fiz, porque realmente aconteceu comigo. Eu me endividei no cartão de crédito. E aí precisei redirecionar, reformular isso tudo. E é assim, passa por uns 2-3 meses ali, meio no aperto, né? De contenção geral. E aí tu depois elimina esses cartões, cara. E tenta ficar apenas com um. Coincidentemente. O difícil são esses 2-3 meses de contenção, né? Que a pessoa passa, não é necessidade, mas privações, né? E também tem outra coisa, compras na internet. Compras na internet. Às vezes é muito fácil, tu dá um cliquezinho e já descontou lá no cartão. Discos de Black Music, assim, né? Mais ou menos discos isso. De Black Music. Mais ou menos isso. Mais e ou a menos importância isso. Coleções desse... de Black Music. Coleções inteiras. A importância desse cancelamento tá no Porã. Talvez esteja a explicação do emagrecimento do Porã. Não. O emagrecimento é outra coisa. É outra coisa. Depois eu passo uma dica pra vocês também sobre emagrecimento. Não, pro Pito não precisa passar, né? Pro Pito não precisa. O Pito, sabe qual é a alimentação do Pi às 7 horas da manhã? O que que ele tá comendo? Uma bala jujuba. Não, batata frita sabor churrasco. Barbecue. É, sabor churrasco. Aí o estúdio aqui fica... É, uma nego veio. Fica assim, ó, perfumado. O estúdio fica batata frita. Com churrasco. E com pão de batata calabresa. Meu Deus, é uma alimentação. Quando não vem uma pastelina pra acompanhar. E aí é seco que, né? Impressionante. De doer. O brasileiro gasta mais com impostos do que com roupa. As famílias brasileiras gastaram 7 bilhões e 700 milhões em impostos diretos em 2008, o ano que foi feita a pesquisa. E o gasto com famílias com produtos essenciais, como vestuário, foi de 7 bilhões e meio. Agradecer a Damiler, né, que tá ajudando a gente a se vestir aí, né? Aí sobra o dinheiro pra pagar o imposto pro governo, né, Porã? Pra pagar os impostos, né? Obrigado, Damiler. Obrigado, Damiler. É bom isso, Porã. Durante visita a Blumenau, o governador Raimundo Colombo garantiu a duplicação da BR-470. Ele afirmou que, apesar dos problemas no Ministério dos Transportes, o processo de duplicação da rodovia está mantido. Segundo o Raimundo Colombo, em maio do ano que vem, sem falta, começam as obras. Se pegar a grana que os caras desviaram e roubaram, já dá para fazer toda a estrada, quase, né? É, né? Mas então, o governador, começar só em maio do ano que vem, governador? Dá pra dar uma por aí. Que agora tem, nós estamos em julho. Já tá final do ano, né, Maurício? Mas, governador, outubro. Outubro. Vamos começar em outubro, governador. Tá. Bota umas máquinas lá pra nos enganar em outubro. 2011 já era, só 2012. Até maio pra começar as obras, governador. É brincadeira. Vai terminar quando isso, governador? Mulheres se sentem atraídas por carro de luxo. Aê! Aí o que você queria saber. Novidade isso, né? Is the news, né? Is the news. Pesquisadores da Universidade do Texas afirmam ter provado que as mulheres realmente se sentem atraídas por homens que dirigem carros de luxo ou esportivos. Segundo os pesquisadores, homens que gastam dinheiro de forma descompromissada ou excessiva em bens supérfluos demonstram ousadia ao sexo oposto. E despertar esse sentimento pode, de acordo com o estudo, fazer a diferença durante a conquista. Então quer dizer que quando elas xingam dizendo que tá gastando em bobagem, no fundo elas estão gostando daquilo ali, porque elas também... As que xingam são as já conquistadas, né, Everton? Geralmente a que xinga tu já conquistou algum tempo. É a tua mulher. Não, e os caras falam aqui que se tu quiser relacionamentos assim de uma noite, rápidos... Ah, daí tá bom. Aí é carros de luxo, mas se tu quiser uma mulher pra vida, tu tem que aparecer com um carrinho mais confuso. Fusca. Vai no mil. Parece com Fusca, vê quem é. Vai no milzinho. Porque aí a mulher diz, esse aí é um cara que planeja, vou casar com ele. Esse é um cara que gasta, vou passar uma noite tórrida com ele. É mais ou menos assim. E fala alguma coisa de ter Hot Wheels? Hot Wheels não foi ainda, não. Hot Wheels gigante é para homens que ainda são crianças. Que tem 14 anos. E eu não vou dar mais uma coisa que acrescenta mais. Meu Deus. Destaques do clique. Vai daí, Everton. É verdade. Temos uma notícia no plantão. Você estava esquecendo de mim, Maurício Amaral. Não, nunca esqueço de ti. Onde está Alexandre Fetter? Tá em férias. Alexandre Petter está de férias. Você Marcelo também não apareceu. O Marcelo foi resolver aquele probleminha. É verdade. Tá grave. Tá de novo com aquele problema, né? Teve que baixar o hospital. Parece que entalou. É verdade. Quero que eu ajude você. Não precisa. Então eu vou ajudar. Muito obrigado. Mulher emagrece 50 quilos após ser ofendida por assaltante. Opa! É verdade, é verdade. É o regime da ofensa, então. É verdade, é verdade. Você, gorducha, que está sendo ofendida, siga o exemplo desta moça. You the fat girl. É verdade, Joel. The fat. É verdade. Tá rachando. Certa noite, a inglesa Josie Barnes. Ah, Josie Barnes. A Josie Barnes foi buscar sua irmã em um pub na cidade de Brentwood. Em Brentwood, Maurício Amaral. Ah, lá em Brentwood tem muito pub. Quando as duas foram rendidas por assaltantes. É verdade. Foi bem assim que as gordinhas gritaram. Na época, Josie pesava mais de 100 quilos. E por isso, foi ridicularizada pelos bandidos. Olha a gorda emagrecendo. Enquanto ele me amarrava, ficava zombando de mim. Me chamando de gorda. Gorducha. Copa. Saquinho de... Papai Noel. Amarradinha, a gorda amarrada pareceu uma copa. É verdade. Toda humilhação que passei me fez lembrar as coisas horríveis que eu ouvia no colégio. Foi então que a gorducha... Foi então que ela resolveu emagrecer. É verdade, isso aqui é uma notícia verídica, gente. Assim que acaba a notícia? É verdade, não. Ah, não. Não é assim que acaba. A inglesa... Agora pesa pouco... A inglesa agora pesa pouco mais de 60 quilos. Está com anorexia. E planeja se casar no próximo verão com o namorado que conheceu nas férias em que terminou a dieta. Olha, que esse história aí bonita, hein? É um rapaz que está contente e feliz com a sua ex-gorda. Você sabe que no Brasil nós temos um caso parecido com este, que foi noticiado hoje, dizendo que Simoni, aquela que fez o balão mágico... A Simoni é um tesão! Ela decidiu emagrecer porque sua mãe disse: você está gorda e feia. Ela hoje está magra. Você está o próprio balão mágico. E linda. Simoni que está aí pronta, pronta, pronta. A Simoni, depois de ter passado por uma fase meio terrível, assim, ela está muito bem. Simoni está entrando já na faixa etária do Cid, né? Vamos lembrar, gente, que tem um programa chamado Photoshop. 35, não, mas tá bem mais. Passou correndo. Um sem Photoshop deve tá melhor. Não, deve tá melhor. O que o Alcemar acha da... A Simoni é um baita caco, não tem como. Ah, tu não gosta de mulher, Alcemar. Vocês são os invejosos porque vocês não têm algo assim para ter. Para coisa. Para aí, o quê? Aí, para o quê, Cid? Não. Tomou remedinho, Cid? Tá doidão, Cid? Que doidão. Tomou um Dramin? Tomou um Dramin? Só um pouquinho. Tu mexeu lá no meu armário, né? Eu acho que o Cid tomou um Dramin, cara. Eu olhei uma. Mas tem umas coisas. Meio Dramin só, né? Tomei, isso, tomei. Mas eu estava falando da Simoni. A Simoni, que é um balão mágico. Já foi, ela tá vai bem. Vai daí, Everton Cunha. Tem uma lista muito boa. Preste atenção, quem manda é Fernando. As atitudes dos signos. Opa. Na balada do Pretinho. Barbaridade. Então pense uma numa balada. Pessoa, pense numa festa, numa balada, sim, né? Uma balada, sim, qualquer, uma festa. E pense numa pessoa que você conhece desse determinado signo. E aí não é isso aí mesmo. É, vamos lá. Atenção, pense em alguém de Áries. Sou Joe. Maurício. Quer te entregar? Maurício. Quer te entregar? Eu sou, né? Pensa em alguém pensando no Maurício. Eu sou de Áries. Tudo bem. E cada um que conhece alguém de Áries, pense no seu amigo ou na amiga. E aí, se for o caso de amiga, só inverter o sexo. Chega na balada, vai lá na frente, espera o pessoal do Pretinho entrar no palco, mas logo perde a paciência. Aí vai azarar umas gatinhas. Não fica com ninguém, fica nervoso e desafia os amigos pra ver quem bebe mais. Acaba saindo bêbado da festa sem pegar ninguém, sem olhar o show. A essência é impressionante, é isso mesmo. De touro. Eu sou touro. Pedro. Jô. Chega na balada, compra uma garrafa de vodka com energético. Exatamente. Tá, merda. É verdade. Fica andando pela festa sem querer prestar atenção no show. Verdade. Faz questão de usar uma regatinha bem colada pra atrair a mulherada. Vai, tá sempre com ela. Se eu puder. Mas lá o mundaréu de amigo, divide o trago com eles e só fica uma mulher a festa inteira e depois pega o telefone no final. Oh, verdade. Romântico. Fechou. Romântico taurino, hein? 100%. O de gêmeos. Entra na festa falando que foi em uma festa semana passada, ficou com 10, não deixa os outros assistir o show, fala das gurias que estão na festa, diz que já ficou com uma mulher muito melhor. O Potter é gêmeos? Fica brabo quando um amigo fica com uma guria bonita, sai da festa espalhando pra todo mundo que a guria era um traveco. Bah, invejoso! É isso aí? É isso aí? É isso aí! Qual é teu signo, Arthur? Virgem. Ah, a gente já imaginava. Vamos esperar. Virgem. O de câncer entra na festa emocionado ao saber que os pretinhos estão naquele ambiente. Fica imaginando conversar com o Potter, com o Porã. Quando começa o show, se apaixona pela menina do lado, cola o rostinho nela e assiste juntinho o show, sempre com uma lágrima caindo. Que amor. Que bonito, né? O Leonino entra na festa de cabeça erguida. Já entra procurando. Toma uma dose de uísque. Atrai a mulherada pro seu lado, brinca muito. Conversa, conversa. Pode conversar. Amiguinho, amiguinho. Na hora do show fica lá na frente dizendo: "Bah, isso aí eu já conhecia essa piada". Ah, isso aí. Desdenhando o show. O Leonino, né? Ele é melhor assim, que o show. Não pode ser nada que brilhe mais, né? É, isso aí. O que que faz esses caras em cima do pau? Vê a mulher mais linda da festa e coloca na cabeça: essa mulher vai ser minha. Convique, convique. 10 segundos depois, já vista outra mais bonita. Loca de... E diz, é aquela. Perde o foco, perde o foco. E assim vai indo, né? Sucessivamente. Que coisa. O de virgem, ó, Arthur. E o Cagiro, também. Agora eu quero ver. Impressionante, né? Entra na balada já pensando que não vai ter mulher bonita. Quiçá. Pensa que o Potter não vai vir. Que vai gastar muito dinheiro. Compra uma ceva e vê que o rótulo dela tá torto. Pede outro. Troca essa ceva aqui. Essa aqui tá torta. Fica com uma única menina e fica dando conselhos sobre a vida profissional. Sim. Não. Ah, que mala, né, tia? Fábio Júnior e o Fiuk. Ei, Fiuk. É isso aí, Arthur? É isso aí. O de Libra. Entra na festa olhando pras gurias. Chega em todas. Não passa nem perto do palco. Sempre deixa os amigos pra depois. É isso aí. Pega uma ceva, bebe sozinho, escorado na parede. Sempre só analisando a mulherada. Fala muito e faz pouco. Oh. O de Escorpião. Já entra na festa com uma amiga. Nossa. E fica o show inteiro conversando com ela. Não deixando nenhum homem chegar perto. No final da festa diz que tá afim dela, não bebe nada e sai feliz. Sagitário. Esse sou eu. Olha aí. Entra pensando que vai pegar geral. Minha velha. Que dinheiro não é problema. Entra na festa e reclama do lugar. Aí diz que o Pianger não tá nada engraçado. Acha que não devia estar ali. E que o show devia ter camarote pra vender durante o show. Claro que sim, mas é isso mesmo. Impressionante, cara. Olha, o Zodíaco realmente... O Zodíaco é um mistério. É um mistério, é um mistério. É um mistério. Que coisa. É um mistério, porque isso aqui, por exemplo, não se encaixa em nada comigo. É, de leão, então realmente tem características que a gente vai percebendo, olha. Vai que ainda dá pé. Vale vai, limpar. Vai. Capricórnio. Você me lembrou quando o cara jogava bolita, quero limps. Não dou altos. Entra na festa encarando todo mundo. Não olha pra nenhuma mulher a festa inteira, bebe muito. Quem é esse? Capricórnio. Ri muito com os amigos. Vai embora da festa e fica com uma guria bêbada fora da festa. Seu amigo brinca com ele e ele fica com raiva do amigo. No capô do carro. Pede pra ele devolver a selva que ele pagou. Dá selva. Ah, e a grana do Capricorniano. Deu a grana. Vai tomar vinho fora da festa. É. De aquário. De aquário. Alô, aquariano. Entra na festa tocando terror, olha o show inteiro, ri de todas as piadas, pega algumas gurias e não fala pra ninguém, sai da festa triste por ter gastado muito. O aquariano é bom de festa, né? E finalmente, o de peixes. Peixes. Entra na balada pensando em que hora vai embora. Nossa. Fica com uma menina gordinha pensando, ela não é gordinha, nada. Não é. Fica magoado quando vê gente discutindo e fica a festa inteira sozinho. Fica com uma menina e logo depois, na hora de ir embora, acha que é tarde, que não devia ter ficado com a menina. Cara, o piscinão é Fernando Luiz Schmidt, de Santa Cruz do Sul. Muito manda bom, um. Hein, Fernando? Olá! Pra minha namorada, Júlia. Júlia. Muito bom. Muito bom. Quer guardar pra ti, Maurício? Pra eu vou guardar, obrigado, Everton. Pra festas do Bota no blog, bota Vamos descobrindo as pessoas na balada. Quero ouvir o Cagê agora. O bêbado chega no bar e gritando já. Feliz ano novo. Feliz ano. Que o mundo se realize. Balconista. Mas tu tá louco, meu? Tu tá bebendo, não é ano novo, nós estamos em julho! Quê? Em julho? Puta merda, minha mulher vai me matar! Eu nunca me atrasei tanto na vida! Ô, Zacarias! Tem aqui alguma sessão de charadinha! Oba! Vamos ver se tão boas, velho! Acho que hoje é charadinha retrô! Retrô? Tá. Retrô, tá. Charadinha tá bom, tá retrô, bom. Olha só! O que é que tem capa, mas não é o super-homem? Tem folha, mas não é árvore. Tem orelha, mas não é gente. Bloco. Caderno. Tempo. Ah, é. O caderno. É o livro. É o livro. Pode ser o caderno também. Passou perto. Tem capa, mas não é o Zorro. Tem orelha, super-homem, mas não é. É. É. Tem folha, mas não é árvore. É caderno. É bom. Muito bem. É muito boa. Boa. É verdade. O que, que tem em dezembro que não existe em qualquer outro mês? Só Natal. Tem em dezembro. Ah, Natal. Letra Z. A letra D e Z. Ah, meu Deus, também. Tá bom, tá D bom. D não tem? Tá, ô Zaca, na primeira tu me deu meio certo ou certo? Na primeira te dei meio certo. Agora que eu disse Z, meio certo também. Mas meio certo. Não, aí, já. Ganhou um ponto já na prova. Deu aproveitamento de 50%. Ganhou um pontinho na prova. Sou americana. E agora, o que é o que é? O duro segura o mole segura o torto, o torto segura o morto espera o vivo. Tema. Ah, meu Deus. Tá, esse eu não sei. O duro segura o mole segura o torto segura o morto espera o vivo. Mas é agora. Não sabe? Pá, essa aí. É a vara de pescar. Ai, Dedé, forçou aí, Dedé. Ai, Dedé. Boa, é boa. E o que é que tem escama, mas não é peixe, tem coroa, mas não é o rei? Abacaxi. Aê. Aê. E essa última aqui que não souber tá mal na foto. O que é que começa com C e termina com U e às vezes tá sujo? Céu. É o céu. Começa com C e termina com U, burro. O céu, mas é o que ele falou. É. Falou E? Não, falou. E falou. Às vezes tá meio sujo. É. Maurício surdo. Ô, Zaca, o porquinho Dedé não tá sofrendo muito com essa chuva aí? Ele sofre com a chuva porque é mole. Mas até que ele tá começando a gostar. Já tinha visto um desse, nego, velho. Mas olha, cara, que rico porco, né? Coisa mais linda. Nós vamos carnear no final do ano. Fazer uma rica de uma feijoada no final do ano. Eu gostei do rabo, né? Cara? Belo rabo. Ah, que cheiro horrível. Que vamos ficou encher agora. De trago esse cara, porco aí. Botar o dedo no rabo do Dedé. Não, eu pensei que tava limpinho o rabo dele. Esse porco no fim do ano, velho, olha, eu tô esperando pra ver. Com a maçãzinha na boca. Coisa linda. Vai daí, Neto. O nego velho todo dia pela manhã se ajoelhava e pedia no pé da cama. Meu Deus, querido. Eu preciso muito ganhar sozinho na loteria. Nada. 3 semanas depois se ajoelha de novo. Meu senhor do céu, o senhor não tá me ouvindo? Eu preciso ganhar na loteria. Dá uma força. Passa mais uma semana, nada, ele de novo se ajoelha. Nego, pelo amor de Deus. Agora é sério, eu preciso ganhar sozinho na loteria. Nessa hora entra uma voz do céu que diz: meu filho, até lhe dou essa chance, mas vê se compra o jogo, pelo menos. E aí, Porazinho? Olha, antes de falar o que eu tenho pra dizer aqui, eu preciso falar de uma coisa muito importante, que é doação de sangue. Tá, para o Brandon Romani, que tem 6 anos e está no Hospital da Criança na Santa Casa de Porto Alegre. Brandon Romani, 6 anos, tá no Hospital da Criança, na Santa Casa de Porto Alegre. Por favor, rapaziada, a gente conta com a colaboração de vocês. Muito bom. Aí eu tenho aqui o e-mail do Wagner JP, que é o seguinte, o preferido das gordinhas é o assunto. É um belo assunto pra uma quarta-feira de chuva, né? Produtor, ler no PB das 18. Ó, começamos muito bem. Amigos do PB, meu nome é fulano de tal, já falei o nome dele. Não, mas ninguém sabe que é o Marcelo. Ah, moro em Canoas, tenho 22 anos. Repete direitinho o nome dele, então, agora. O nome dele é Marcelo JP. Moro em Canoas, tenho 22 anos e precisa muito de um conselho nosso. Opa, vamos lá. Tem alguma coisa em mim que atrai as gordinhas. Não importa onde eu vá, é sempre a mesma coisa. Eu tô no trem, tem uma gordinha me secando. Eu tô no centro, tem uma gordinha me secando. Eu tô no shopping, tem uma gordinha me secando. Eu vou numa festa, tem uma gordinha me secando. É claro, né? Eu tiro proveito, velha. Diz ele aqui. Só que no último sábado, em uma casa de shows em Canoas, lá pelas 4 da manhã, depois de beber tudo, meu Deus, avistei uma gordinha me olhando de um jeito. Meu Deus! Como se eu tivesse. Como se me dissesse: eu vou te pegar, guri. Te quero. A princípio fiquei com medo, mas ela continuou me olhando do mesmo jeito. Se aproximava cada vez mais e me pegou. Te pegou. Dei meu número do telefone pra ela e nos falamos no dia seguinte. Ela me enviou um torpedo perguntando a minha idade e querendo me conhecer melhor. Eu fiz o mesmo. Ela falou a sua idade, 29 anos, divorciada. Agora eu não sei que tipo de conselho esse rapaz quer. Porque, ao que me parece, ele já se aproveita desta condição. Ah, mas eu acho que quem tem que dar um conselho pra ela, pra ele, é tu, né? Eu vou tentar. Então vai. Pessoal, tentativa de conselho do Porã. Ele já sendo o preferido das gordinhas, ele tem realmente que aproveitar toda essa substância. E como é que tu aproveita uma gordinha? Se aproveita uma gordinha da maneira mais simples possível. Vamos comer um cheese bacon, vamos comer uma pizza. Vamos num rodízio lá na churrascaria? Vamos no motelzinho? Vamos levar uma amiguinha? Opa! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Mais duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail. O Rio de Janeiro continua lindo. pretinhobasico@atlantida.com.br. Vem através desse e-mail para anunciar a casa da minha avó. Claro que com o consentimento dela. Bem, é uma casa ampla e confortável, com 3 quartos, sendo um com suíte, um banheiro, 3 salas, 2 cozinhas, sendo uma com pia fixa e fogão a lenha. Ah, isso é legal, hein? Tem também uma garagem grande, com capacidade para 1 carro, e aos fundos da casa, um pequeno depósito de madeira, medindo 3 por 4 metros quadrados. Legal, dá pra queimar na lareira, né, mano? A casa tem como medidas 81 metros de material com laje e 54 metros de madeira. O terreno, 906 metros quadrados. Mas é um terrenão. É, a casa localiza-se em Laguna. Valor a negociar. Pega o carro quitado no negócio. Interessados, mandar e-mail para vendocasaemlaguna@gmail.com. Legal, pra comprar pra passar o carnaval lá, né? Carnaval em Laguna é uma loucura, Magnata. É bom, bicho. Eu já passei lá, é carnaval em Laguna. É sossegado, né? Quem quiser descansar. Era demais aquilo lá. E volto a repetir, quem não pegou ninguém no carnaval de Laguna, não pega nunca mais. Nada mais. É, mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Gostaria de uma força para anunciar a venda de uma mesa de áudio Yamaha, modelo MG1002, perfeito estado de conservação. Tem 10 canais de entrada, sendo 2 canais mono e 4 canais estéreo. 4 canais com pré-amplificadores de microfone com Phantom Power. Oh, que legal, hein? O que é o Phantom Power? Ah, o Phantom Power é o poder fantasma. É o ideal para home studio ou apresentação ao vivo. Quero R$250. Motivo da venda? Comprei uma com mais canais. Ah, legal, hein? O e-mail, cheio dos canal, hein? O e-mail para informações é locutortv.locutortv@gmail.com. locutortv.locutortv. Ele está querendo vender, então, o seu aparelho de áudio. Olha aí, ó. Aí o Abutre. Boa noite. Nós estamos anunciando qualquer tipo de produto aqui nos classificados do PB. Onde é que tu andava, Buti? Desapareceu ruas aí, nas esquinas das ruas. E aí te encontraram de novo nessa chuva e te resgataram aqui pro estúdio. Voltei bem, eu apareço para dar aqui o meu manifesto e dar a minha saudação. Não esqueça o meu nome, Abutre. Tu não tava naquelas matérias, aquelas reportagens da Zero Hora, das pessoas nos parques, aquela loucura toda? Não frequento aquele ambiente. Não. Há muito tempo não estou lá. Só o estagiário da rádio. Lá quando tomei conhecimento, o Fiuk, só o preferi Fiuk. Evitar. Chama o break comercial e na volta o Bola nas Costas. Eu não te eduquei assim, hein, Fiuk? The number one radio station apresenta break comercial. No retorno teremos o Bola nas Costas e você vai saber um pouco mais sobre futebol e a rodada do Campeonato Brasileiro, Rede Atlântida. Fiuk. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 22 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico no Dia do Amigo. Pretinho Básico no oferecimento de telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas, doutor Alceu. É data beta, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu, todo mundo tá indo pra onde, doutor Alceu? Todo mundo tá indo por lá. Orlando Scarpelli, doutor Maurício, tem o Piguerete com o Grêmio. Quem? O Piguerete. Ah, tá, também. O Piguerete vai pegar o Grêmio e amanhã tem o Inter com aí. Também lá em Floripa, né? O dupla Grenal joga em Floripa, o Grêmio hoje e o Inter amanhã. Pra provar que eu sou um cara que gosto dos dois estados, cara, hoje eu vou torcer pelo time gaúcho e amanhã eu torço pelo time catarinense. Olha aí, Maurício. Cara, pra provar que eu gosto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, E talvez tu te surpreenda, mas neste momento, talvez pela primeira vez na história, tu vai ter total e pleno apoio de todos os integrantes do Pretinho. É verdade. Pode olhar. Hoje aqui, doutor Maurício. Obrigado, doutor Alceu. Hoje aqui, pelo menos nesse momento, todos nós vamos te apoiar em nome desta solidariedade que tu manifesta. Então, hoje eu torço pelo time gaúcho e amanhã pelo time catarinense. Eu também. Hoje torço pelo time gaúcho, amanhã pelo catarinense. Eu também. Hoje pelo gaúcho, amanhã pelo catarinense. Hoje pelo gaúcho e amanhã pelo catarinense. Porã. Eu vou torcer pelo Grêmio. Sempre. E amanhã que... pelo Avaí. Então tá. Tá. É, doutor Maurício. Fala, doutor Alceu. O Inter quer o Dorival. Dorival Júnior, né? O Dorival. Mas pra isso ele tem que sair do Atlético Mineiro. Só um pouquinho. Eu fiquei preocupado com os colorados e com os torcedores do Figueira, tipo. Então eles também fazem o mesmo, pronto, né? Em nome deles. Isso, não, troca, né? É só inverter. Isso. Eles também aqui hoje torcem pelos catarinenses e amanhã pelos gaúchos. Aqui, né? Mas isso, aqui vai ter gente que vai fazer. Vai valer isso. O mesmo. Isso, vai valer o mesmo. Vai torcer pro Figueira isso. Hoje e vai torcer. Portanto, eles vão amanhã. Também torcer pros catarinenses. E hoje os catarinenses amanhã vão torcer pra tá tudo certo. É, bapa bem a pé. O Piguerete não perdeu em casa ainda. O jogo vai ser 10 para 10 da noite. Olha, tchê, pelo que o Julinho Camargo tem treinado ultimamente, eu tô curioso pra ver o que o Grêmio vai apresentar hoje lá no Orlando Scarpelli. Vai passar no 12, Mas no 12 é Porto Alegre. O 12 de Floripa vai ver o Flamengo. Vai ver o Flamengo ou o Palmeiras, né? Doutor Joel. The big coach dele, Julinho Camargo, is a big coach, is heavy trainer. Vamos ouvir o Julinho Camargo aqui. Fala aí, Julinho. De apresentar um bom futebol e quem sabe até desempenhar uma boa campanha. Tá correto, doutor Joel? Isso é certo! Isso como é que é? Isso é ok? Right to the mid from behind! Era isso então, doutor Maurício! Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado aí e hoje pela sua participação. Tem o segunda semifinal da Copa América, né? Mas Paraguai e Venezuela. Paraguai e Venezuela. Se ganhar o Paraguai, se der a lógica... Vai ter as paraguaias lá, doutor Maurício? Além disso, vai ter as paraguaias, né? A Riquelme vai estar lá, por exemplo, representando o Paraguai. E pras mulheres que vão ficar entediadas hoje que o marido vai ver o Figueirense Grêmio, diz que o juiz é um gato. Que isso, Maurício? Não, a informação do Clube da Bolinha aqui, o blog do Clique. O gurizão tem 24 anos de idade, é o mais novo árbitro da CBF. Da onde que é? E é lindo, maravilhoso. Bota esses caras pra ficar o jogo do Grêmio, né? É Modelete. O Maurício é a mais nova contratação do Clube da Bolinha, hein, gente? Não, pessoal, só tô comentando. Não sou viado, Não é? Não, pô, eu tô disfarçando bem. por mais que a gente queira, não. É, não vai dar, cara. Nasci em São Luís Gonzaga, não combina, não tem como. Tu nasceu em São Luís Gonzaga? Claro. Por que o nome da cidade de São Luís Gonzaga? Homenagem, é um dos sete povos das missões. São todos nomes de santo. Desculpa, eu não consigo ser assim tão conhecedor de tudo, tá? Desculpa. Ficaram bravos contigo. Eles ficaram bravos. A ignorância às vezes irrita as pessoas. Não, são sete povos das missões dos jesuítas lá e cada povo teve o nome de um santo. É sete ou oito ou sete povos? São só sete. Oito ou sete. Tu tem que assistir aquele espetáculo lá de cor e como é? De som e luz em São Miguel. É demais, cara. Ali explica tudo. Ali explica tudo. Vale a pena, eu tô falando sério, cara. É demais. Meus filhos já foram. Muito legal. Muito bacana. Viagem da escola e tal. Eu pensei que fosse isso, Milton Leite, mas eu me surpreendi positivamente. É muito bacana mesmo. Um abraço pra toda a família Burtê, que também é da região, né? Santo Ângelo, Ijuí, né? Minha família lá, rapaziada. Vai daí, Mr. Cunha. É, não quer explorar mais ali? Explora. Explorar, né? Pretinhos, meu nome é Eduardo Gregol. O Ganso não quer jogar. Ele não quer trabalhar, Leite. O Ganso não quer passar bola. Tô trabalhando. O Ganso quer passar bola. O cara às vezes quer ser solidário, que é o Neco, né? É o Neco, o Neco de Canoas, eu vou te contar. Olá, pretinhos, meu nome é Eduardo Gregol dos Santos de Joinville. Aliás, vou botar a sexta em Joinville. Que sou dono. Depois eu te digo. Sou dono do fã-clube do Pedro Esmanioto no Twitter. Olá! Que beleza, grande fera. E também tô com um dilema. O cara tem o dono, hein? Qual é o dilema? Que mais uma vez o Porã tá aqui pra colaborar. Nos dilemas, né? Tá, vamos tentar. Cara, deixa eu falar uma coisa, hein? Todos os fã-clubes de vocês aqui do Twitter são mulheres. O meu é um homem. só o meu homem. Ah, mas é o que tu atrai. É o que tu atrai. Mas em compensação... Que é isso, homem, né? Ah, não, nunca se sabe. Né? Que nem o juiz do Grêmio Figueirense lá, ó. Diz que é um gato, Maurício. Maurício tá aí pra testar. Gregol, o apelidado. Vamos ver se eu posso ajudar. Gregol. Eu não sei se é Gregol ou Gregol. Vou mostrar Gregol pra você. Gregol é nome de centroavante, é. O dilema deles. Bom, não sendo Dorival o juiz, tá ótimo. Dorival? O Dorival, não, eu vi a foto do Dorival Júnior. Ele tá louco, rapaz. O Dorival Júnior, ele lembra... Faltou foco. Ele lembra o Lula Molusco, o Dorival Júnior. Ele lembra. Lula Molusco. Quem é o Bob Esponja? Olha, segue aqui. Presta atenção, Pedro. Tá, Porã. Pedro, não, Porã. Tu é o Porã, né? Eu sou o Porã. Tá, então presta atenção. O dilema do Eduardo. Dias atrás, passei na frente de uma floricultura aqui do bairro. Quando olhei lá dentro, atrás do balcão, uma loura, 1,60m, aí como diz o Davi, pernas tanhadas, pernas de boneca, airbag, direção hidráulica, enfim, todos os opcionais, né? Sim. Mas tem um problema. Mas não era dela o opcional, ela botou. Tem um problema. Não, não é de fábrica. Não sei, isso aí não consta aqui, porra. Tá bom, não interessa. O problema é o seguinte, diz ele, nunca falei com ela e nem sei o que deu falar pra ela. Já pensei em falar, quer ver o meu espinho? Ah, não fala isso, não. É o cara da floricultura, entendeu? Sim. Tá, vai até o fim. Aí ele mesmo diz, mas meus colegas já me disseram pra não falar isso, né? E me disseram o seguinte, vai lá e compra um buquê. Entrega pra ela, mas ele diz aqui, mas sei como eu sou nervoso e vou acabar pedindo um buquê. Ah, não. Por favor, me ajude. Aí ele... Não! Ele manda um abraço pra todos os fakes do Pretinho no Twitter. E tá aqui ouvindo, Eduardo Gregol. Qual é a tua sugestão? Olha, desculpa. Bom, fala aí pra ele. A sugestão para o Gregol é justamente essa que falaram pra ele. Compra umas flores e entrega pra ela. Entrega pra ela. O que houve? O que aconteceu? Olha! Apareceu o juiz gato. Não. Eu só queria pedir desculpa. Não é o blog Clube da Bolinha, é o blog Esporte Clube Batom, que é as meninas de Santa Catarina que fazem no Clique RBS. E aqui tá o Moreno, o Diego Pombo. Diego Pombo. Diego Pombo tem vista. Arthur, qual é a nota do Diego? O Arthur vai dar umas pedadas nesse pombo. 9. O Arthur deu 9 pro Gil. O Arthur já pegou coisa muito pior e pagou. No jogo de hoje, o Diego Pombo vai ser mais uma das atrações aí entre Figueirense e Ferrado. Tá bom. Tá, e o blog é o Sport Clube Batom, tá? Olha, por favor. Tá, e o rapaz dá as flores pra moça. Faz isso, compra as flores, por favor. Pega as flores mais lindas que tem na floricultura. Linda. Dá pra ela. compra, paga e isso aqui é pra ti. Tá, mas é, o problema é o problema é que ele vai ficar nervoso e vai dizer buquê. Não, aí não. Anota num papel, não. Buquê. Não, não, pronto, mas ele não precisa falar essa palavra buquê. Não, mas é que ele vai dizer, ó, esse não precisa. Buquê. Não, não, não, não precisa dá. Falar, não, me dá um buquê. Não, ele não precisa falar isso. Ele pode dizer buquê, pode dizer, te amo. Eu quero essas flores aqui, essas flores aqui, essas flores aqui, pá, quanto é que custa tanto? Claro, atitude, são pra ti. Né, Porã? Atitude, mano. Atitude. Mulher gosta de atitude, rapaz, não fica aí. Atitude, atitude, pô! Ronaldo! Cadê a atitude desse time, pô? Aquece, pô! Bota, Dudu! Atitude, pô! Mete! Mete, Dudu! Não, pô. Não! Quer me tá aqui, vai, não entende, cara. Não estimula, cara. É. Vai, Cagê! É um amiguinho estimulando a sacanagem, mas quem se perde, pô, compreendes. Eu vou daqui aqui desse estagiário, vou dar uma surra nesse cara, pô! Não, não, ó meu filho aí, o Fiuk, cara. Não se baba, Joel, não se baba, Joel. Debreia, Joel. Vai aí, Cagê. Corrupção desvia 70% isso, da saúde e da educação. Olha o que é isso, cara, que absurdo. Segundo a Advocacia Geral da União, de 60% a 70% dos recursos públicos desviados no país são para essas duas áreas. Áreas supérfluas, né? Vieram dessas duas áreas, né? É, por exemplo, dinheiro destinado a reformas de escolas e hospitais, compra de merenda escolar e de medicamentos, construção de quadras esportivas e procedimentos do SUS, mas que acaba indo pro ralo por causa da corrupção. 70%! Auditorias constataram, apenas entre 2007 e 2010, desvios de 662 milhões de reais nesses dois setores. Quase metade dos acusados de improbidade em todas as áreas da administração pública é de prefeitos ou ex-prefeitos. Pá. Coisa 662 louca. Milhões de reais. Imagino que dá pra construir. Não, tu sabe que né, essas áreas. De escola, de hospital, de assistência. Nessas áreas aí de saúde e educação, né? O governo é obrigado por lei a investir. Tem uma lei que obriga os governos a investir X% do orçamento, né? Ou seja, o dinheiro tem que ser liberado. Só que aí vai lá os corruptos e pegam o dinheiro e aí não sai nada. Aí o governo vai lá e diz que liberou o dinheiro, mas o dinheiro foi liberado e não chegou onde tinha que chegar. Que barbaridade. É verdade. Eu tenho aqui mais um pouquinho da chaga do Deja Aê! Deja aí o Deja aí chegou no açougue e disse: olá, meu nome é Deja aí e eu queria 1 quilo de patinho. E a mulher pergunta: o que que é? Deja aí. Aí depois de Deja aí, Deja aí tocando pneu no carro. Olá, tudo bem? O meu nome é Deja aí. O pneu do meu carro furou e eu queria uma chave de roda emprestada. De quê? Deja aí. Aí depois. Deja aí querendo internar o pai dele. Oi, tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Meu nome é Deja aí, eu queria internar meu pai numa casa de repouso. De quê? Deja aí. Pode Deja aí. Sensacional, Deja aí. Sensacional. Ai, vai, Porazinho. É. Olha, tem uma campanha aqui coordenada por Derli Ribeiro. O Derli! De quem? Derli Ribeiro. Brasil! Calma. Ah, que coisa. Calma. A campanha coordenada por Derli Ribeiro. Derli. Campanha de quê? Derli. Olá, pessoal do Pretinho. Olá! Eu Eu estou escrevendo este e-mail para pedir uma ajuda a vocês. Ah. Gostaria que me ajudassem a criar uma campanha. Uma campanha. Eu falei que eu ia gostar. Eu falei. Já existe o Dia dos Namorados, 12 de junho. Sim. Já existe o Dia do Amigo, sim, 20 de julho. Agora, quero o Dia da Amizade Colorida. Vai te cagar! Existem milhares de pessoas que têm amizade colorida. É verdade. Mas não são namorados, tipo o Pedro e o Arthur aqui na rádio. São amigos coloridos. Amizade colorida, mas não são namorados, né? Calorão. E merecem um dia especial para eles. Agradeço desde já pela colaboração. Abraços a todos do amigo aqui. Como é o nome da minha? Que é Derli. É quê? Derli. É Christopher Derli, cara, nome do neguinho aqui. Bom, enfim, vocês não gostaram da campanha, então eu vou contar uma piada. Piada velha do Porão! Apanhou! Fundos de investimentos Tissoco! Agora Tissoco Breve, Tissoco Fundo! Fundo de quê? Fundo de quê? Investimento. Ô, cara, você tem mais uma campanha antes da piada, não vi aqui, tá? Ah, meu Deus. Campanha do Agasalho Porto Alegre. Ah. O Arthur, nosso fã número um, grande presença. Grande, tá escrevendo pra divulgar a campanha do agasalho da Academia Lee. Na zona, não é Derli, é na Academia ali, na zona norte de Porto Alegre. A academia fica na Avenida Carneiro da Fontoura, travessa da CIS Brasil, número 39. As peças recolhidas serão entregues à Vila Protásio Alves. Aceitamos qualquer tipo de doação de roupas. Muito obrigado pela ajuda. Como gosto dos clássicos, mandem um fiadapu! E um é isso aí, cara. Oh. E um a velha pra mim. Valeu, Arthurzão. Vamos à piada. Querido, onde está aquele livro chamado Como Viver 100 Anos? Ah, amor, eu joguei fora. Jogou fora, eu não acredito, por quê? É que sua mãe vai nos visitar amanhã e não quero que ela leia essas coisas. Ô, meu, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu quero saber as devassa, hein? E as devassa? As devassa estão no gelo pra ver o tricolor aqui hoje, aqui tá rapaz. Todo mundo pegando, saboreando essa cerveja bem loura, é bem suave, bem gostosa. Eu já vi gente com devassa bem loura no bar, no supermercado, no churrasco, em tudo que é lugar. Sim. E quer saber? A verdade é que todo mundo tem um lado devassa, é isso mesmo. Ah, isso eu é tenho, o KG tem, a Rodaica então. Opa! Tá escrito aqui, ó, pra eu ler isso aqui, ó. Olá! Nem se fale, não é só a galera aqui do programa não. Você aí, ouvinte, vai dizer que nunca pirou vendo um jogo de futebol, pirei! Então na balada. Claro que sim, todo mundo tem esse lado descolado, desinibido, que aparece quando alguém abre uma devassa bem gelada. Hoje é dia de devassa, hoje, com certeza. E se beber, não dirija. Vai aí, Faustão. Brincadeira, galera. Olha aí, me pegou de surpresa, bicho. Mas é calça curta, o Faustão? A 5 pra 7, galera. Mais um pouquinho do o que o Faustão disse. Boa. Vamos ver. Vai. O que o Faustão disse pra Lua, galera? Que cratera, galera. Foda-se sua amizade. O que o Faustão disse da sogra? Olha a megera, galera! E quando vai ao zoológico? A girafa, galera. Olha... O bicho louco! Ô, louco, bicho! Na verdade, era essa pantera, bicho! Desculpa, tá muito bom isso aqui, hein? Tá bom, hein, cara? Impressa muito bom! Impressionante! Ai, inesperado. E nada mais! É tu que escreve esse papelzinho pequenininho que tu fica segurando, assim, a tua letra? É minha letra, todo dia. É sábado de noite que tu faz isso? É sábado ou domingo, meio-dia, antes de entrar no ar? Antes de eu largar o kibe, eu dou uma... Eu escrevo ali, bicho. Largar o kibe. Na hora que eu vou dar uma cagada. O Rio de Janeiro continua. Mas é um baita kibe. Imagina um kibe do Faustão, sim, cara. Pelo já, foi amor maior, de já foi maior. Já foi maior. Já foi maior. E quando eu coloco o cinto, pra encerrar, galera, que as outras não dá pra ler, bicho. Quando eu coloco o cinto, galera. Olha a fivela, galera! Barbaridade! Hoje tá complicado, cara. Bicho. Brincadeira. Ai, ai. Eu vou embora, galera. Tchau, galera. Só já... ele pode nos salvar, cara. Boa noite. Boa noite, Sidão. Que voz, hein? Vocês estão muito engraçadinhos hoje. Tava, passou a tarde na zona. Deus, porra, Porã! Me ajuda, Porã! O bafo tá esse velho, o cheiro tá esse velho. Não para de receber mensagem do Rio aqui, Porã. O Rio de Janeiro continua lindo. Tu não encontrou o Dejair ali fora? Eu encontrei. Olha, está aí ele novamente. Voltou para dar o seu oi. Como é que está? Tudo bem? Dejair. Tudo bem, vamos lá. Você está querendo alguma coisa? Dejair. Você está querendo? Dejair. É, mas o que você havia perguntado antes, rapaz da ponta? Dejair. O rapaz da ponta falou comigo? Não, com quem está do seu lado? É, passou a tarde lá. Qual é o seu nome? Porã. Iglen. Porã, muito. Iglen. Como? Iglen, ó. Puxa, que esquisito. É esquisito mesmo, seu Cid. É normal, muitas pessoas acabam batizando seus filhos com nomes diferentes. Qual é o teu nome, Cid? Cid. Não. Teu nome não é Cid. É Alcides. Não pode ser. Procura o nome do Cid aí, ô Fiuk, procura lá o nome do Cid. Não é Alcides, não pode ser Alcides. Não, aí não, é o Cid. Alcides Moreira, mas é óbvio que é Alcides Moreira. Pode ser, cara. Eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para contar histórias, salmos, falar de vocês, conviver um pouco, aprender coisas bonitas. Sidney. Como vocês são engraçados. Ah, pode ser Sidney. É melhor que Alcides, né, cara? Ô, Joel, qual é o nome dele, Joel? Is the... I don't have a Z, my name, but if for the Alcides, we have a Fox. Como está judiada a sua pele? Sua pele está judiada. Você nunca cuidou, ficou muito exposto no sol. Is the very judiada skin because is the raio solar. Isto é pele de quem bebeu muito durante a vida. Não, posso Joel, contar uma historinha. Não pode, no dia sabe do por amigo? Quê, Cid? Porque acabou! Para de me bem oferecer rápido. Cachaça, não porra! Não, Cidão, vem rápido. Aí, a voz do Brasil não tem como. A voz do Brasil tá batendo na porta. O Pretinho Básico volta amanhã, à 1 da tarde. Vem Escorama pela internet. Então até amanhã.